Isso feito, dirigiu-se novamente a Evangelista, dizendo: Cristão, o que o senhor acha? Ainda há esperança. Será que posso voltar e seguir até a porta estreita? Não serei abandonado por isso, ou enviado de volta coberto de humilhação. Lamento muito ter dado ouvidos ao conselho desse homem, mas que meu pecado me seja perdoado. Evangelista, o seu pecado é muito sério, pois você praticou dois males, abandonou o bom caminho e trilhou caminhos proibidos. Contudo, o homem que está à porta vai recebê-lo, pois demonstra boa vontade para com os homens. Mas cuidado para não se desviar novamente, para não perecer pelo caminho quando em breve sua ira estiver acesa. SL 2:12. Então Cristão disse que voltaria, e Evangelista, depois de beijá-lo, sorriu-lhe, desejando-lhe sucesso. Cristão partiu apressado, não falou com homem algum pelo caminho, e, se alguém o interpelava, tampouco lhe dava resposta. Seguia como alguém que trilhasse sempre solo proibido, e não se julgou seguro enquanto não retomou o caminho que deixara para seguir o conselho do Senhor. Sábio segundo o mundo. 4. Cristão chega finalmente à porta estreita. Cristão ao final alcançou a porta. Ora, acima do portão estava escrito: aquele que bate, a porta será aberta. MT 7:8. Portanto ele bateu, mais de uma ou duas vezes, dizendo: posso entrar? Quem do outro lado está aqui para um pobre homem a porta abrirá. Rebelde sei que sou, mas isto prometo: louvá-lo para sempre com 1000 sonetos. Afinal apareceu à porta um homem circunspecto, de nome Boa Vontade, perguntando quem lá estava, de onde vinha e o que pretendia. Cristão, eis aqui um pobre pecador sobrecarregado. Venho da cidade da destruição, mas rumo para o monte Sião, para ali me libertar da ira que há de vir. Portanto, Senhor, como fui informado de que por esta porta passa o caminho até lá, ouso pedir que me deixe passar. Vontade, é de todo o coração que o faço, disse ele, já abrindo a porta. Então, quando o Cristão entrava, o homem o puxou. Por que isso? Perguntou o Cristão. A pouca distância daqui ergue-se um sólido castelo, capitaneado por Beelzebu. Dois de lá e os que o acompanham atiram flechas contra aqueles que chegam até esta porta, para que assim morram antes de entrar. Alegro-me e tremo. Estando o Cristão já lá dentro, o homem da porta lhe perguntou: quem o mandou aqui? Cristão, Evangelista mandou-me vir até aqui bater, como fiz. Ele garantiu-me que o Senhor me diria o que devo fazer. Boa Vontade, diante de você há uma porta aberta, que ninguém pode fechar. AP 3:8. Cristão, agora começo a colher os benefícios dos riscos que corri. Boa Vontade, mas por que veio sozinho? Cristão, nenhum dos meus vizinhos viu, como eu, o perigo que correm. Boa Vontade, acaso alguém dentre eles soube da sua vinda? Cristão, sim. Minha mulher e meus filhos me viram sair e me chamaram de volta. Também alguns de meus vizinhos ficaram lá gritando, chamando-me de volta, mas tapei os ouvidos e segui meu caminho. Boa Vontade, mas nenhum deles o seguiu para convencê-lo a voltar. Cristão, obstinado e volúvel me seguiram. Porém, quando viram que não conseguiam me demover, obstinado voltou praguejando, mas volúvel acompanhou-me ainda um pouco. Boa Vontade, por que, então, ele não chegou até aqui? Cristão, na verdade vínhamos juntos, até chegarmos ao pântano do desânimo, onde caímos de repente. Então meu vizinho volúvel desanimou-se e não quis aventurar-se além. 3. Assim, saindo do pântano no lado mais próximo da sua casa, ele me disse que eu poderia tomar posse sozinho, por ele também, da terra magnífica. Então segui o seu caminho, e eu tomei o meu. Ele foi atrás de obstinado, eu vim até esta porta. Boa Vontade, pobre coitado. Será que ele tem a glória celeste em tão pouca estima que julgou não valer a pena enfrentar o risco de algumas dificuldades para alcançá-la? Cristão, certamente. Falei a verdade sobre volúvel, mas também quero falar toda a verdade sobre mim, pois aí se verá que eu não sou nem um pouco melhor do que ele. É verdade que ele voltou para casa, mas também eu me desviei e tomei o caminho da morte. Fui convencido pelos argumentos mundanos de um certo senhor, sábio segundo o mundo. Boa Vontade, ah! Então ele o abordou. Ora, certamente ele o teria mandado buscar alívio pelas mãos do Senhor. Legalidade. Os dois são grandes enganadores. Mas então você aceitou seus conselhos? Cristão, aceitei, até onde me restou coragem. Saí à procura do tal Senhor. Legalidade. Mas, chegando perto da casa dele, pensei que a montanha que se ergue ali fosse cair sobre mim. Então fui forçado a parar. Boa Vontade, essa montanha já representou a morte de muita gente, e será ainda a morte para muitos mais. Sorte você não ter sido esmigalhado por ela. Cristão, bem, na verdade não sei o que seria de mim se, por sorte, Evangelista não tivesse me encontrado ali novamente, quando eu já me via perdido. Mas foi por misericórdia divina que ele chegou até mim outra vez. Senão eu jamais teria chegado até aqui. Porém aqui estou eu, que mais merecia morte naquela montanha do que estar aqui conversando com o meu Senhor. Quanta graça encontrei, ser-me permitido entrar aqui. Boa vontade, não levantamos objeções contra ninguém. Pouco importa tudo o que tenham feito antes de chegar aqui, pois de modo nenhum são lançados fora. Jus 6:37. Sendo assim, meu bom cristão, venha comigo que lhe ensinarei algo sobre o caminho que você deve trilhar. Olhe à frente. Está vendo este caminho estreito? É este o caminho que você deve tomar. Foi aberto pelos patriarcas, pelos profetas, por Cristo e seus apóstolos, e é tão reto quanto pode fazer uma régua. É este o caminho que você deve seguir, cristão. Mas não há desvios nem curvas que me façam perder o caminho. Boa vontade. Ah, sim. Muitos caminhos que partem deste para baixo são caminhos sinuosos e largos. Mas você poderá distinguir o errado do certo assim. Só este é reto e estreito. MT 7:2.13-14. Então vi no meu sonho que cristão lhe perguntava ainda se não poderia ajudá-lo a aliviar o fardo que trazia às costas, pois até então não se livrara dele, nem poderia de modo nenhum tirá-lo sem auxílio. Boa vontade lhe disse, quanto ao fardo, contente-se em carregá-lo, até chegar ao local da libertação. 4. Pois lá por si só cairá de suas costas. Então cristão se preparou para iniciar a caminhada. Boa vontade disse-lhe que, estando já a certa distância da porta, chegaria à casa de intérprete. Ali deveria bater, pois o anfitrião lhe mostraria coisas excelentes. Assim cristão despediu-se do amigo, que novamente lhe desejou boa sorte. 5. Cristão encontra-se com o intérprete. Cristão continuou seu caminho até chegar à casa de intérprete, onde bateu a porta várias vezes. Afinal alguém apareceu, perguntando quem era ele. Cristão identificou-se. Sou um viajante, senhor. Um conhecido do bom homem desta casa enviou-me aqui para o meu próprio bem. Gostaria, pois, de falar com o dono da casa. Então o homem foi lá dentro chamar o dono da casa, que logo depois apareceu para falar com o cristão, perguntando-lhe o que queria. Cristão: senhor, venho da cidade da destruição e me dirijo ao Monte Sião. O homem que fica à porta me disse no início deste caminho que, se eu batesse aqui, o senhor me mostraria coisas excelentes, coisas que me seriam proveitosas na jornada. Intérprete: entre, vou mostrar-lhe algo que lhe será proveitoso. Mandou então seu servo acender a vela, e fez sinal para que cristão acompanhasse. Levou-o a um aposento e mandou o servo abrir a porta. Feito isso, cristão viu pendurado na parede o quadro de uma pessoa bastante séria. Era assim a sua aparência. Os olhos estavam erguidos aos céus. Nas mãos trazia o melhor dos livros. A lei da verdade lhe estava escrita nos lábios. O mundo estava às suas costas. Pela postura parecia apelar aos homens. E da cabeça lhe pendia uma coroa de ouro. Cristão: o que significa isso? Intérprete: o homem cuja figura você está vendo é um dentre mil. Pode gerar filhos, dá-los à luz e ainda amamentá-los ele mesmo. Depois, e se você o vê de olhos erguidos aos céus, com o melhor dos livros nas mãos e a lei da verdade gravada nos lábios, é para mostrar-lhe que o trabalho dele é conhecer e revelar coisas sombrias aos pecadores, como também apelar aos homens. Se você vê o mundo às costas dele, continuou o intérprete, e uma coroa pendendo de sua cabeça, isso é para mostrar-lhe que, desprezando e desdenhando as coisas presentes pelo amor com que serve ao seu mestre, certamente terá por recompensa a glória no mundo que há de vir. Ora, disse ele ainda traço, mostrei-lhe primeiro este quadro porque o homem cuja figura você está vendo é o único homem a quem o Senhor do lugar para onde você está indo autorizou para guiá-lo em todos os lugares difíceis que você talvez encontre pelo caminho. Portanto, preste bastante atenção ao que lhe mostrei. Guarde bem o que você viu, para que não encontre, durante a sua jornada, alguém que finja estar encaminhando você ao rumo certo, quando na verdade o está levando à ruína e à morte. Então o intérprete o tomou pela mão e o levou a uma sala bem grande, cheia de poeira, pois jamais era varrida. Depois de examiná-la, intérprete mandou um homem varrê-la. Ora, começando ele a varrer, o pó ergueu-se tão abundantemente que cristão quase sufocou. Disse então o intérprete a uma jovem que estava ali ao lado: traga água e borrife um pouco na sala. Feito isso, a sala pôde ser varrida e limpa com alegria. Cristão: o que significa isso? Intérprete: esta sala é o coração do homem que jamais foi santificado pela doce graça do Evangelho. A poeira é seu pecado original e as corrupções mais íntimas que macularam todo o homem. Aquele que começou a varrer primeiro é a lei, mas a que trouxe água e a borrifou é o Evangelho. Ora, você mesmo viu que assim que o homem começou a varrer, a poeira levantou, tornando impossível limpar a sala. Você quase sufocou. Isso foi para mostrar-lhe que a lei, em vez de limpar, pela sua ação, o pecado do coração, na verdade o faz reviver, o fortalece e o amplia na alma, ainda que o revele e proíba, pois não dá força para que seja subjugado. Depois, continuou ele, você viu a jovem borrifar a sala com água, podendo então limpá-la com satisfação. Isso é para mostrar-lhe que, quando o evangelho entra no coração com sua influência doce e inestimável, o pecado é conquistado e subjugado, da mesma forma como você viu a jovem fazer baixar a poeira borrifando o chão com água. A alma se faz limpa pela fé, preparando-se consequentemente para que o Rei da Glória habite. Vi ainda no meu sonho que intérprete tomou Cristão mais uma vez pela mão e o levou a um quarto apertado, onde se viam dois menininhos sentados, cada qual em sua cadeira. O nome do mais velho era Paixão, e o outro chamava-se Paciência. Paixão parecia muito insatisfeito, mas Paciência permanecia bem tranquilo. Então perguntou o Cristão, qual o motivo do descontentamento de Paixão? Seu tutor quer que ele espere, que as melhores coisas lhe virão no início do ano que vem. Mas ele as quer agora. Paciência, no entanto, se dispôs a aguardar. Vi então que alguém se aproximou de Paixão e, trazendo-lhe um saco, derramou um tesouro aos seus pés.